33ª prova já é um número redondo e já começa a ser uma tradição, não só ao nível do concelho, mas até ao nível do país. É verdade, a nível do país, a nível do nosso distrito, penso que 33 anos de Grande Prémio dos Ilhéus são anos significantes. Temos corrido sempre bem, felizmente, e este ano, apesar de ser no dia de Carnaval, também temos aqui cerca de 500 atletas, o que nos dá um certo prazer e gozo, entre aspas, de continuar a fazer este tipo de iniciativas e na divulgação, como é evidente, do atletismo, quer dos Ilhéus, clube, quer do nosso distrito, da Associação de Atletismo de Aveiro e a nível nacional.